Expresso, mais que um programa, uma referência. Para começar o programa, eu recebo aqui a Regina Marques Pereira, diretora do Departamento de Assistência Social de Guaranés, e você vai poder participar desse bate-papo enviando a sua pergunta para o 991248325, tá? Hoje a gente só está trabalhando com esse telefone, 991248325, e claro, também com o fixo 3555-1896. A Regina já está por aqui. Bom, deixa eu ver se é bom dia, né? Bom dia. Tudo bem, Regina? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. O microfone assusta um pouquinho, né, Regina? Muito. Mas tudo bem, Regina. Tranquilidade total, porque a gente vai falar de uma coisa que você entende muito bem e está fazendo um trabalho muito bacana na assistência social. Né? Pelo menos é isso que eu ouço. Não sei se é a realidade, você vai poder me falar aqui agora se realmente esse trabalho é ou não é bem feito na assistência social. Quero começar perguntando para você o que, que é que a assistência social faz de bom para o município de Guaranésia. Qual é o trabalho que é desenvolvido dentro da assistência social do departamento em que você comanda? Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que a assistência social hoje ela é dividida em proteções. Então, hoje nós temos uma proteção básica que é desenvolvida dentro do CRAS. Né? O CRAS, o que, que o CRAS faz? Ele faz a acolhida, ele faz o encaminhamento, tem as oficinas, tem os grupos. Quais oficinas que hoje nós temos? Nós temos o rapidô, crochê, bordado, artesanato. E temos os grupos, que é das mães, gestantes, das mulheres, crianças. E no centro de convivência é desenvolvido o serviço de fortalecimento de vínculo. Que aí lá tem algumas atividades que eu vou citar. Vôlei adaptado, tem o bordado para os idosos, tem a caminhada que eles fazem uma vez por mês, tem as atividades recreativas, que é jogo de mesa. Tabuleiro, que são, né? Isso. Que são feitos ali para ajudar a memorização. Então, esse é o CRAS e esse é o centro de convivência. Tá. Isso é proteção básica. Tá. E tem a proteção especial, que no caso nós não temos o CREAS, né, que é o centro de referência especializado, porque nós não temos 20 mil habitantes. Só cidades acima de 20 mil que tem. Só que algumas ações têm que ser desenvolvidas dentro do órgão gestor, que hoje é onde é o departamento, que todo mundo conhece como departamento. Algumas ações que são desenvolvidas, por exemplo, nós temos toda terça-feira, das 19 às 21 horas, um grupo de apoio às famílias com dependentes químicos ou álcool. E também vamos começar um grupo de mulheres que sofrem ou sofreram violência. Tá. É que dia que acontecem essas reuniões com os dependentes químicos? Na terça-feira à noite. Toda terça-feira? Toda terça-feira, das 19 às 21 horas, com o psicólogo e assistente social. E participa muita gente dessas reuniões? Participa. E aí até gostaria de fazer o convite, se alguém tem algum problema que queira, tem esse grupo e tem um atendimento individualizado. Mas não é o AA, não. Não tem nada a ver. É um trabalho do departamento. Do departamento. Certo. Então, assim, o psicólogo trabalha para ajudar essas famílias a enfrentar essa situação. Que é muitas vezes, barra pesada, né? E muitas vezes as pessoas também não sabem que a dependência é uma doença. Isso. Que ela tem que ser tratada. Então, o tratamento é saúde. E já faz tempo que tem esse trabalho lá? Já faz um tempinho. Então, assim, o dependente é a responsabilidade da saúde. A família é da assistência social. Certo. Tá. E envolve muito mais a família que o próprio dependente, isso, né? Porque, assim, a família, na maior parte, ela nem sabe como enfrentar a situação, o que ela pode fazer para ajudar. Então, os profissionais estão lá para ajudá-los a enfrentar essa dificuldade. A recuperação do dependente depende muito da família. Então, a família realmente tem que abraçar o problema. Porque ela também é uma codependente. Né? Então, ela acaba sofrendo, às vezes, muito mais do que o dependente. Regina, em suas mãos ali passam programas do governo super importantes, né? E mesmo assim, uma grande parte da população não vê ou não quer ver, né, o trabalho que você desenvolve. Por que que isso acontece na sua avaliação? É questão mais de politicagem, ou é crítica com a Regina, com a própria Regina? Qual que é o problema? Onde está o problema? Eu acredito que seja a minoria das pessoas, tá? Porque eu vou te passar uns dados para vocês. Por exemplo, nós temos hoje 2.552 famílias cadastradas no Cadastro Único. Quantas mil? 2.552. Nós temos 710 famílias recebendo Bolsa Família. Nós temos 180 pessoas recebendo o benefício de prestação continuada, pessoa com deficiência. Temos 133 PPC de idoso. No CRAS, hoje, no mês de fevereiro, nós tivemos 214 pessoas no CRAS. No Centro de Convivência do Idoso, 155. É, nós já fizemos vários cursos do Pronatec. Sim. Inclusive, terminamos dois esse ano. Um que foi realizado com parceria do Senai, na Santa Cruz da Prata, que foi de corte e costura. Foram 17 meninas que formaram. Nós terminamos agora em fevereiro um curso aqui no Polo, que nós fizemos parceria com o Instituto Federal de Muzambim, de estamparia em tecidos. É, nós fomos parceiros no final do ano passado com o Garoto para a Paz, com a Polícia Militar. Então, eu acho assim, que a assistência social ela faz muitas ações. Então, eu acredito que seja a minoria das pessoas que não querem... Que não percebam. Ou não percebam. E, graças a Deus, essas pessoas nunca precisaram. Tá, mas vamos agora pensar do lado das pessoas que criticam. Muitos podem falar assim, mas a Dona Maria, só ela participa de 5 cursos, né? 5 oficinas que são oferecidas. E muita gente fica de fora disso. Quer dizer, a Dona Maria aparece 5 vezes nessa estatística que você passou. E aí, tem muita gente ainda fora desses números aí que não entram nas oficinas por falta de informação, por falta de divulgação? Eu acho assim, que... acho não. A assistência social, ela tem um público prioritário. Quem são esse público prioritário? São as pessoas que estão no cadastro. Então, essas são as prioridades. Todas as pessoas que deveriam estar cadastradas estão cadastradas? Eu acredito que sim. Dentro da zona urbana, sim. Nós estamos começando um trabalho na zona rural. Acredito que possa, na zona rural, ter alguém que ainda não tenha esse cadastro. Mas não vai aumentar tanto esse número também de 2.300 pessoas, não. Né? Eu acredito que não. Mas o cadastro é para quem recebe a família até 3 salários mínimos, não é isso? É. Mas esse cadastro, as pessoas confundem muito. Eles acham que esse cadastro é só para o Bolsa Família. Esse cadastro não é só para o Bolsa Família. Esse cadastro é para todos os programas, serviços e benefícios que tem dentro da política de assistência social. Então, por exemplo, se a pessoa vai precisar de um benefício eventual, um exemplo, um auxílio mortalidade, né, que é o funeral, ela tem que estar no cadastro. Se ela não estiver no cadastro, ela não tem acesso a esse benefício. Ela não tem acesso a esse benefício. Primeiro tem que ser feito o cadastro para depois ser liberado o benefício. Porque a assistência social, ela é uma política pública. E toda política pública, ela é regida por lei, por normativas, né, por regimentos, por decreto. Então, a gente tem que seguir essas leis. Pensando em 19 mil habitantes, quantas famílias a gente está falando aí? De umas 8 mil famílias, mais ou menos, em Guaranésia? Não é um número muito baixo para esse número de famílias? Não. Porque 3 salários mínimos aqui em Guaranésia, eu acho que muita gente deve ficar nessa faixa aí, muitas famílias. Então, Antônio Cláudio, mas por exemplo... essas pessoas, por exemplo, o cadastro que a gente faz. Nós já fizemos várias ações do CRAS com a população, explicando sobre o cadastro. As escolas têm esse acesso ao cadastro. O pessoal, os agentes sabem dos cadastros. Então, por exemplo, eu acredito que se essa pessoa que você está se referindo, ela não está em uma situação de vulnerabilidade, que ela precise ir até a assistência social fazer o cadastro. Mas, né? O ideal seria que todos estivessem cadastrados. Isso. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. É. De repente a pessoa não está com esse cadastro único e ela vai precisar amanhã e ela não está sabendo. Isso. Então, assim, a pessoa tem que ter o cadastro. Mas, assim, se a pessoa chegar na assistência social, ela precisa de um benefício e ela não tem o cadastro, imediatamente a gente vai providenciar o cadastro dela. E é rápido para fazer? É rápido. A única é os documentos que a pessoa tem que levar de toda a família que mora na mesma casa. Então, quem estiver nos ouvindo agora e ainda não estiver no cadastro, é só procurar na segunda-feira. Isso, é das 7 às 5, né? Das 11 ao meio-dia, horário de almoço. Tá, qual que é o limite, Regina, da assistência, do trabalho de vocês com o assistencialismo que a gente fala tanto nesse nosso país? Tem um limite? Não é bem um limite. Existe uma diferença entre a política de assistência social e o assistencialismo. A assistência social, ela é uma política, né? Então, gosto de dar exemplos que eu acho que fica mais fácil. Mas tem muitos políticos que usam para praticar o assistencialismo? Não. Não tem? Hoje não tem como mais. Porque nós temos leis, temos decreto, temos regimento que a gente tem que seguir. Mas eles confundem. Não só a população, como alguns políticos confundem o que é assistência social e o que é um assistencialismo. Eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem da assistência social. Um exemplo, uma pessoa precisa de uma cesta básica. A assistente social, o profissional, antes de entregar essa cesta básica, ele vai fazer uma escuta. Ele vai saber o porquê, o que levou aquela família a estar precisando de uma cesta básica. Porque a maior parte das vezes, a cesta básica é só um detalhe. Tem outras coisas envolvidas nisso. De repente, tem alguém na família que está doente. Então, o que a assistência social faz? Ela encaminha, se for uma doença, vamos encaminhar para a saúde, explicar para ela quais são os direitos que ela tem e continuar o acompanhamento, saber se realmente ela foi na saúde, como que foi, se foi resolvido, se não foi. O assistencialismo, ele simplesmente entrega a cesta básica e vai embora. Então, a pessoa ligou aqui na Rádio Antônio Cláudio, estou precisando de uma cesta básica. É, eu vou só aqui, ligar para alguém, vou lá e levo a cesta básica para essa pessoa. Isso é o assistencialismo. Eu, na verdade, não vou estar ajudando essa pessoa. Não. Vou estar atrapalhando. Você vai estar resolvendo ali paliativamente. O problema momentâneo dela. Agora, amanhã, provavelmente, ela vai precisar de novo da cesta. É isso? Isso, ela vai precisar da cesta. Então, e aí a pessoa vai lá, entrega a cesta básica, a pessoa que recebeu fica devendo um favor, né? E sendo que nós, né, a população, todo mundo, conseguiu esse direito. É um direito da pessoa. Isso está na LOAS. Né? Então, o que, que eu sempre falo? Alguma pessoa, qualquer pessoa da comunidade que viu uma família, que acha que essa família está numa situação vulnerável, é só ligar que a gente vai até Eu já ouvi muita gente falar assim: ah, a gente liga na assistência social, vai atrás da assistência social, e a assistência social não ajuda nada. Por quê? Por que não ajuda? Por que vocês não ajudam? Porque às vezes aquela família não é aquilo que realmente ela está precisando, ou ela não enquadra dentro dos critérios. Porque como é uma política, ela tem critérios para receber a cesta básica, para receber um enxoval, para receber o auxílio funeral, para receber o leite, você entendeu? Então, assim, é lógico que se for um momento ali que a família estiver passando uma dificuldade momentânea, a assistente social vai fazer o estudo e vai ver se realmente aquela família está precisando. Mas esse estudo é algo muito burocrático? Não, não. É coisa rápida. É coisa rápida. Então, assim, nada, lá na assistência social, não tem essa demora que você está... não existe. Porque geralmente a gente imagina, vai mexer com o governo, demora dois meses para arrumar uma cesta básica para a pessoa, já não precisa mais. Às vezes o que acontece, que às vezes as pessoas falam o seguinte, por exemplo, não tem a cesta básica. Não tem a cesta básica naquela hora, porque o fornecedor às vezes demora para entregar, mas é tudo muito bem planejado. Então, às vezes, se acontecer isso, foi algum erro do fornecedor que deixou de entregar naquele dia, mas dois dias depois, três dias já está resolvido o problema. Mas isso eu quero deixar bem claro. Qualquer pessoa pode estar ligando e pedindo para que a gente vá fazer a visita. Só depois da visita, logicamente, que vai ser concedido o benefício ou não. Então, se eu estiver, de repente, alguém me liga aqui na rádio, Antônio Cláudio, uma família aqui está precisando, eu posso ligar para vocês, vocês vão mandar um agente, uma pessoa lá da assistência na casa dessa pessoa para verificar. É um assistente social. Um assistente social para lá e verificar se está ou se não está precisando. O assistência social, ela trabalha em rede. Então, o que acontece? Por exemplo, a polícia militar viu que tem uma família que está numa situação vulnerável. Já aconteceu. Ela liga, a assistência social vai até a casa, vê tudo e, se tiver necessitando, já entrega a cesta básica na hora. Tá. Tem muita gente que precisa aqui em Guaranésia? Tem muita gente aí que entra nesse número de risco, nesse grupo de risco? Varia muito, viu, Antônio Cláudio? Por exemplo, época de safra, de colheita, diminuiu o número. Tá. Passou essa época, a gente sabe que a renda cai. Diminui. Então, aí tem a procura. Tá. Então varia. Não tem como eu te falar assim, 50 pessoas mês. Não tem não, como não eu te falar. Não dá pra falar o número, depende muito da época do ano. Da época do ano. Ô Regina, outra pergunta que eu queria falar pra você. Qual que é o grande desafio que vocês têm na assistência social? Qual que é o grande trabalho que vocês têm? O grande problema que vocês têm que superar? Esse que nós estamos acabando de falar, do assistencialismo. Porque que é o que mais atrapalha o trabalho de vocês. Porque as pessoas confundem e a gente tem que explicar muitas vezes. E não é só a população em geral. Os políticos, diretor, às vezes até de outra política também acaba não entendendo muito bem. Acabam tentando ajudar de uma maneira, mas em vez de ajudar, está atrapalhando. Está atrapalhando. Então, o nosso maior desafio é esse. E a assistência social, ela é para quem precisar dela, né? Então... As entidades do município, vocês têm um trabalho com elas, uma parceria com elas, com as entidades assistenciais do município? Temos, nós temos uma relação muito boa com as entidades. A gente chama dentro da assistência social de referência e contra-referência. O que é isso? A entidade, ela encaminha pessoas para nós e nós também encaminhamos pessoas para elas. Nós temos o assessoramento sobre leis com as entidades. Tem aquelas entidades que nos procura mais e aquelas que nos procura menos. Isso é normal. Nós temos uma subvenção que a gente repassa, né, para as entidades. Tem algumas entidades que já recebem do fundo a fundo, que é do governo federal. Já vai direto, né? Não. Ele passa pelo fundo de assistência social e o fundo de assistência social repassa para as entidades, que é a PAI e as três entidades de acolhimento de idosos. Então tem que ter essa parceria mesmo, senão não consegue, né? Não, tem que ter porque elas fazem parte do SUAS. E a assistência social, então elas estão ligadas, né? Com a assistência social. É a rede, isso chama-se a rede, né? Elas fazem parte da rede. Por exemplo, o SESI, ele é da proteção básica. Ele está ligado à proteção básica. Faz parte dessa grande rede. Isso. A PAI é da média complexidade, que a gente fala. Média complexidade. O asilo é as duas. A sociedade e a conferência é da alta complexidade, porque ali já perdeu os vínculos. Apesar de a gente não ter muitos moradores de rua aqui em Guaranés, a gente tem aquelas pessoas que perambulam aí pela cidade. Como é que é o trabalho de vocês? Se as pessoas aceitam ajuda, a maior dificuldade é essa, fazer com que as pessoas entendam que elas precisam de ajuda. A maior parte, elas estão ali por opção. Ou elas são dependentes, né? Geralmente é álcool. Então, elas não querem voltar para a família. Então, o que, que a gente faz? Primeiro, a gente tenta conversar com eles para ver se eles querem retornar para a cidade de origem. Geralmente, eles não querem. Querem ficar por quê? Eles querem... Ah, não, eu quero ir para Gospé, quero ir para a próxima cidade. Mas nunca querem ir para a cidade de origem. Alguns casos já teve que quiseram voltar para a cidade de origem. Aí, a gente providencia. Mas aqueles outros que não querem... Aí a gente encaminha quando eles querem. Ah, quero ir para a próxima cidade. Aí a gente tem o passe, que chama PAP. Mas se a pessoa não quiser ficar por aqui mesmo, não tem o que fazer. Elas têm o direito de ficar. Né? Elas têm o direito de ficar onde elas querem. Do lado da assistência social, se você sair na sua janela lá, você vai ver as casas da DR ali, que acaba sendo refúgio de muitos moradores aí. Os vizinhos reclamam muito ali. Então, mas isso vai acabar? Ah, por que vai acabar? Vai acabar porque nós vamos reformar aquelas casinhas, ó, e uma vai ser demolida, as outras duas a gente, que está em condições, que o engenheiro analisou, e o departamento vai ser ali, de assistência social. Ah, vai mudar para lá, então. Vai mudar para lá. Mas aí esses moradores vão mudar de local. Tudo bem que vai mudar de local, mas ali são duas pessoas que a gente já conhece, que eles sempre vão ficar aqui, aqui em Guaranésia mesmo, né? Então, e eles não têm vontade nenhuma de voltar para a sua terra. E dar uma condição melhor para essas duas pessoas aí morar, não tem como também. A gente não tem isso dentro da política de assistência social, porque nós não temos, não tem assim, como que você vai montar um alojamento para duas pessoas? O custo que é para duas pessoas, né? Eles não têm idade para estar indo para nenhuma entidade. Mas existe pelo menos uma observação nessas duas pessoas, vocês sempre estão de olho. Isso, a gente sabe deles, onde que eles sempre estão, isso já existe, fica um esse cuidado pelo menos. Tá, joia, vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo com a Regina Aparecida Marques Pereira, diretora do Departamento de Assistência Social aqui de Guaranésia. Expresso, o seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha, hoje recebendo aqui a Regina Aparecida Marques Pereira, diretora do Departamento de Assistência Social de Guaranésia. Já tem um bate-papo com o Valmor Zambrotti, escritor e palestrante espírita. Converso hoje também com Elton Santos Souza, um dos líderes do movimento Acorda Guaxupé. Ainda tem a participação do Mano Rap e do DJ Carlin, lançando o primeiro CD deles. Regina, vamos falar agora sobre a questão dos usuários de drogas, que a gente sempre recebe também muitas reclamações, né? E muita gente preocupada com os usuários de drogas aqui no nosso município. Como é o trabalho da assistência social em relação a esses usuários de drogas, além daquele encontro que você falou de toda terça-feira, aqueles com dependentes químicos? O que mais a assistência social faz para ajudar a combater esse grande problema que a gente vive, não só em Guaranésia, mas em todo o nosso... todo mundo, né? Todo. Como eu falei anteriormente, o dependente, ele é doente, é uma doença. Então, isso é tratado na saúde. Quando uma mãe nos procura, o que a gente orienta é que ela procura a saúde para ver se a internação. Mas o que acontece a maior parte das vezes é que o dependente, ele não quer a internação. Mas o assistente social cuida dessa parte da internação? Não. A internação é saúde. É a saúde também. A responsabilidade da assistência social é com a família, para dar o apoio para a família. O dependente, ele já é responsabilidade da saúde. Tá. Vocês, então, meio que intermediam isso. A negociação entre a família, assistente e a saúde. É mais ou menos isso. Isso. E aí, os resultados são bons, Regina? Nem sempre, né? Infelizmente, né? Nem sempre, né? Infelizmente, a gente não tem um índice bom em relação àquelas pessoas que já foram internadas e voltaram. Né? Lógico que tem alguns que conseguiram superar, mas a maioria volta a usar. Mas é um grande problema esse, né? Assistência social não poderia ajudar de alguma forma, algum trabalho, alguma campanha? Ou isso realmente foge completamente da alçada de vocês? Não. Dentro do CRAS é trabalhada a proteção básica e a prevenção. Certo. Então, aqueles meninos que estão sendo acompanhados pelo CRAS, é trabalhado a prevenção com eles. Tá? Tá, existe esse trabalho. Existe então. Esse trabalho dentro do CRAS. A questão da internação que você falou, que vocês tentam ir ajudar, é fácil de encontrar hoje? Porque até um tempo atrás era difícil de encontrar vagas aí, né? Então, o maior problema é o seguinte, eu vou falar, mas não é muito da minha área. É que as clínicas, elas não pegam o compulsório, né? O compulsório é aquela internação forçada, A força. Então, por exemplo, para ser compulsória, o juiz tem que determinar, né? Aí tem uma clínica que só recebe essas internações compulsórias. As outras clínicas, a pessoa tem que querer internar, e que é o grande desafio. Regina, me veio agora à mente uma conversa que, eu acho que até quando lançou aqui em Guaranésia o projeto, você teve aqui aquele projeto Juntos Somos Nós, né? Somos Mais. Somos Mais. Por que que aquilo lá parou? Não foi pra frente? O que que aconteceu? Então, é que era um projeto de todos os departamentos, juntos, né? Todos fizeram uma grande ação, né? Até foi na praça aqui, havia a promessa que aconteceria depois em outros bairros da cidade. Parou por quê? Porque parou, Regina? Era um lance bacana, né? É que são tantas coisas que vão acontecendo que a gente acaba se, né, dispersando e não realizando aquele trabalho. Mas a gente já está em conversa de estar realizando outros. A gente tenta, na assistência social, por exemplo, fazer as ações comunitárias, que a gente sempre faz, independente dos outros departamentos. Né? Então a gente sempre faz essas ações comunitárias, pelo menos uma vez por mês a gente sempre está fazendo alguma coisa. Existe um bom relacionamento entre todos os departamentos? Existe. A dificuldade é essa mesmo. De repente, por exemplo, a assistência social está envolvida hoje num projeto e você sabe que o número de funcionários é reduzido. Então, por exemplo, se a assistência social está envolvida num trabalho, não tem como a gente estar fazendo um outro junto com os outros departamentos. Então, isso acaba dificultando aí, por exemplo, a gente está envolvido hoje num projeto. Aí, o mês que vem, a saúde, de repente, agora com a dengue, está envolvido. Então, você acaba não acontecendo. A dengue também é um assunto em pauta lá na assistência social? É, porque essa é uma guerra de todos. De todos nós. Então, já existe um decreto entre a assistência social e a saúde, não só nível municipal, isso é nível estadual. Da gente estar fazendo um trabalho junto, né? Eu e a Carmen, a gente na sexta-feira, acho que você tentou falar comigo, a gente estava reunindo sobre isso para ver onde a assistência social pode estar ajudando. Já existe uma diretriz, o que a assistência social pode fazer, o que a assistência não pode fazer. Graças a Deus aqui a gente não tem nenhum caso de microcefalia, né? Mas nessa regulamentação, das funções seria assistência social estar acompanhando aquela família que tem um caso de microcefalia, de estar encaminhando para receber o benefício de prestação continuada. Então, aqui a gente não tem esse caso. Então, a gente já está estudando uma outra forma onde a assistência social pode estar ajudando. Tem algumas casas que não conseguem, né, fazer a vistoria. Sim. Então, a gente está pensando da assistência social estar trabalhando nessas casas. Fazer um trabalho psicológico para ver se consegue entrar na casa das pessoas. É mais ou menos isso. Sem usar força, né? É. Hoje, vindo para a rádio aqui, uma pessoa me parou na rua, pergunta, a Regina vai no programa, então pergunta sobre a carteira de identidade. Por que que não tira a carteira de identidade aqui em Guaranésia? É um trabalho da assistência social ou não? Não. Não tem nenhuma relação? Não, ela não tem nenhuma relação, assim, a execução do serviço. O que a gente tem é que a gente encaminha as pessoas que vai até a assistência social para fazer o cadastro único, não tem o RG. A gente encaminha essa família para estar tirando a identidade. Aquela que enquadra dentro dos critérios, a gente paga a taxa. Quando tem a taxa, a gente paga, mas encaminha para o Guaxupé. Então esse é o único trabalho que vocês têm. Regina, o assunto mais polêmico aí dos últimos dias foi a questão da contratação da nova assistente social para trabalhar lá com vocês. Por que que isso gerou tanta polêmica, Regina? Eu não acredito que foi tanta polêmica, assim. Foi apenas 3 vereadores que votaram contra, né? O Felipe, o Juninho e o Daniel. Mas houve um buchicho muito grande na cidade. É, mas eu acho que é porque não entendem o serviço da assistência social. Qual que é o serviço desta assistente social? Então, só para entender melhor, esse pedido eu fiz em setembro do ano passado. Em novembro isso já estava na Câmara. Não foi aprovado naquela época, né? Não. Houve um empate, se eu não estou enganado. Houve um empate e o Ismael votou o contrário. Esses detalhes assim, eu não sei. Eu só eu lembro que uma funcionária me ligou, pediu as informações, o porquê da contratação. Eu passei todas as informações, ela voltou a ligar para a Maria Eugênia, pedindo as informações, foi repassado. Depois pediu para que a gente passasse algum documento que falasse da necessidade. Eu passei um e-mail para ela, com todos os regimentos, aonde que fala da exigência da contratação. E eu perguntei se teria necessidade de estar indo na Câmara para esclarecer. Ela falou que não, que ela tinha entendido perfeitamente a necessidade. Então, eu achei que teria resolvido isso ali. Isso lá no ano passado. No ano passado. Como é? Eu acho que resolveu porque os outros vereadores entenderam, né? Naquela oportunidade não, porque não passou. Mas depois eu acho que eles entenderam, alguns me procuraram, eu expliquei a necessidade. Porque na realidade, Antônio Cláudio, é o seguinte: o CRAS e o Centro de Convivência é para assistência social igual o PSF é para a saúde. Sim. O que que adianta você construir um PSF e não ter um médico, não ter um enfermeiro? Nós fomos contemplados com o programa Travessia e no programa a construção do centro de convivência. Então, foi construído o equipamento. Você tem o equipamento e não tem o profissional para estar trabalhando? Eu fiz um levantamento, peguei como parâmetro o cadastro único e o IDCRAS. O IDCRAS é um índice que a gente é avaliado pelo governo federal. Essa nota do IDCRAS, ele vai de 0 a 5. Então, eu peguei de alguns municípios, eu vou estar dando um exemplo só para vocês entenderem. Tá. Por exemplo, Erceburgo tem 815 cadastros. O IDCRAS dele, o índice deles é 3,33. Eles têm 2 assistentes sociais. Se você pegar 815 e dividir por 2, dá 407 e pouco. Isso. Né? Juruáia, 851 cadastro. O IDCRAS deles é 367. Eles têm 2 assistentes sociais. 425 famílias, mais ou menos. São Pedro da União tem 923 cadastro. O IDCRAS dele é 4,33. Eles têm 2 assistentes sociais, que dá 461. Nova Resende tem 1914. O IDCRAS é 4,33. Eles têm 3 assistentes sociais. 638 por pessoa. Por assistente, né? Monte Santo tem 3.152 cadastros. O IDCRAS 3. Eles têm 4 assistentes sociais. Então, dá 788 por assistente, mais ou menos. Né? Guaxupé tem 5.515 cadastros. O IDECRAS deles é 5. Eles têm 7 assistentes sociais. Então, dá 787, mais ou menos, por assistente. Guaranésia tem 2.552 cadastros. O IDECRAS, nosso, é 4,67. Nós temos 2 assistentes sociais, que dá 1.276 por assistente social. Tá, então essa assistente aí vem para atender uma demanda. Para ajudar. E para atender pra uma atender demanda. A demanda. Porque que um a gente dos, um dos argumentos utilizados aí é que não tinha uma demanda suficiente para essa contratação. Então, por aqui dá para se perceber que nós temos essa demanda. Então você acha que foi mais politicagem? Ou falta de informação? Já, mas você passou a informação. O que, que foi então? Qual que é o problema? Eu quero acreditar. Que não, você disse que não houve uma polêmica, mas houve. Eu quero acreditar que é falta de informação. É. Não chegou a informação em quem precisava, então. Ou eles não ficaram convencidos e não nos procurou, né? Ou porque não, sempre, porque... em todos os eventos, todas as conferências que tem, a gente sempre coloca assistência social à disposição. E eu gostaria muito que não só os vereadores, você, qualquer pessoa da comunidade que fosse na assistência social conhecer o serviço. Sim. Né? Então eu acho que falta isso também. Falta esse conhecimento maior. E esse conhecimento maior. É o que está faltando então. É. Falta também a divulgação de vocês, né? Porque, mas eu acho, assim, eu vou ser muito sincera. Por favor, seja sempre. Eu acho que a gente não tem que ficar divulgando números de famílias, eu acho que isso não é a política de assistência social. Certo. Tá? Então eu acho assim, que as pessoas têm que ir conhecer, a gente sempre teve à disposição e sempre estará à disposição, né, de pra estar lá pra passar as informações, quem sabe passar até um dia lá pra ver como que é o serviço. Pra conhecer o trabalho e o dia a dia, que não é como a gente imagina do lado de fora. Isso. Talvez a gente tenha uma imagem meio equivocada. É, isso. Eu acho que seria muito, assim, até gratificante para nós receber. Esse trabalho dessa nova assistente social, o que, que ela vai fazer dentro do trabalho? Qual vai ser a função dela? Hoje, Antônio Cláudio, no nosso município, através do Sistema de Informação de Proteção Básica, da Atenção Básica da Saúde, em 2015, nós possuíamos aproximadamente 2.761 pessoas com mais de 60 anos. Nós acreditamos que muitas dessas ainda estão no mercado de trabalho, que têm a vida, né, assim, tranquila, mas também pode haver dentro desse número alguma pessoa que está em isolamento social, que está sofrendo alguma violação dos seus direitos, muitos, de repente, está sendo prejudicado financeiramente através daqueles financiamentos. Então, a assistente social, ela vai para ajudar a assegurar esses direitos desses idosos, sabe? Para fazer visitas. Essa vai ser a função principal dela. Ela vai tentar identificar os idosos que estão em situação de violação de direito. Essa, hoje, a função principal dela vai ser essa. Para trazer essas pessoas para o centro de convivência do idoso. Porque essa é a função do centro de convivência do idoso. Sim. E aí, hoje, as assistentes sociais que vocês têm lá não conseguem fazer esse trabalho? Não consegue, porque imagina uma assistente social, por exemplo, a do CRAS. Ela tem 214 pessoas para o mês de fevereiro para ela acompanhar. É muita pessoa, muitas pessoas. A assistente social do departamento, ela é responsável pelos benefícios eventuais, pelo esse cadastro único que é feito, ela faz a averiguação. Por exemplo, os acompanhamentos dessas famílias de codependentes. Tem, por exemplo, as denúncias que chegam até nós através do Ministério Público, é a assistente social que vai. Os cursos do Pronatec, ela que organiza. Então, já existe muito serviço, por exemplo, os outros municípios, você percebe que tem uma pessoa, um assistente social só para o Bolsa Família. É que a gente não consegue. É porque isso, por separado enquanto. Por proteção, por serviço. E a gente não tem isso. Tem até um acúmulo de função. É. O Regina, um dos argumentos também que o pessoal usou lá na Câmara é a questão da crise política, que é tão falada, e que esse cargo não seria tão importante. Haveria outros cargos mais importantes, até inclusive, eu me lembro que não sei qual dos vereadores que citou, que a criação de um cargo para a expedição da carteira de identidade seria mais importante que esse. Então, no pensamento deles, que esse, eu acho que não existe um mais importante que o outro, né? Nós temos o equipamento já. Depois desses dados que eu passei, Sim. Eu acho que deu para as pessoas entenderem a necessidade que a gente tem de ter uma assistente social no município, mais uma assistente social no município. E no centro de convivência do idoso, se Deus quiser, nós vamos ter outros profissionais que precisa. E devido à crise, nós pedimos um profissional. E devido a esta necessidade, que houve uma pressão até nas reuniões da Câmara, nas duas últimas, na antepenúltima e na penúltima reunião da Câmara, quando muita gente foi lá assistir a reunião e até cobrar dos vereadores a aprovação desse cargo? Porque eu acho assim, Antônio Cláudio, na primeira reunião eu não pude ir, porque eu estava com dengue. Mais uma. Na segunda reunião eu fui, na reunião. Eu acho assim, para ver a justificativa que esses vereadores iriam... Não é pressão. Saber qual é a justificativa que eles iriam dar por não votar. Sim. Entendeu? Eu acho que foi mais nesse sentido. E você não ficou contente com a justificativa de nenhum deles? Não, porque eles não foram coerentes. Regina, queria te agradecer muito. Espero que você venha mais vezes aqui no programa e eu também irei lá na assistência social, viu? Tá, vou convidar os outros... Bom, apesar que eu não sou vereador, nem quero ser vereador, mas vou convidar os vereadores para ir junto comigo, então. Isso. Um dia para a gente conhecer um Faz pouco favor, o trabalho de vocês. A gente vai ficar muito contente em recebê-los. Muito obrigado pela participação. Obrigado, você. Vou contar com você mais uma vez antes do final... Do mandato aí do prefeito João Carlos, né? Tem só uma perguntinha para você responder para esse ouvinte aqui. Antônio Cláudio, presenciei pessoas que possuem casa própria, carro e estão recebendo o Bolsa Família. Por que isso acontece? O cadastro, ele é autodeclaratório. A pessoa que declara. Mas se esse ouvinte, ele pode estar fazendo a denúncia, né? E aí, através da denúncia, a gente pode estar fazendo a averiguação. Existe uma investigação, vamos dizer. Isso, isso. E aí a gente repassa isso pro MDS e quem vai resolver é o MDS. Ok. A cidade pequena também, essas poderia dar uma olhadinha também, não poderia? A gente tem essa preocupação. A gente recebe anualmente uma listagem do governo falando das incompatibilidades. Por exemplo, uma pessoa tem a casa, ela tem um carro, porque através do IPVA o governo consegue identificar. Sim. Então, em cima dessas, a gente faz a averiguação. Ah, perfeito. Regina, pode falar. Eu posso só agradecer. Eu gostaria só de agradecer a equipe de assistência social, porque é através do trabalho deles que a gente consegue ter os resultados. E todos são muito, muito dedicados, eles têm amor por aquilo que eles fazem. Então, eu gostaria de agradecer e pedir para que continue nesse empenho. Agradecer também ao prefeito, João Carlos Minquilo, pelo apoio e a confiança que tem no nosso trabalho. E agradecer a você por essa oportunidade. É isso, sempre terá essa oportunidade. Um abraço, Regina. Vamos fazer um intervalo em comercial e voltamos já batendo um papo com o escritor e palestrante espírita Valmor Zambrotti.